Fecheiro 37, capítulo 115. No regresso, fui muito acarinhada por Elsa. Disse-me a moarda: o papá não sabe brincar bem. Dedé defendeu Pietro. Exclamou que a irmã era pequena e estúpida e estragava as brincadeiras todas. Pietro observou-me de mau humor. Não dormiste? Dormi mal. E os livros, encontraste-os? Sim. E onde estão? Onde achas que estão? Em casa? Verifiquei aquilo que queria verificar e acabou. Por que te zangas? Por que tu me fazes zangar? Telefonámos-te outra vez, ontem à noite. A Elsa queria dizer-te boa noite, mas tu não estavas. Fazia calor, fui dar um passeio. Sozinha? Com quem havia de ir? A Dedê diz que tens um namorado. A Dedê tem uma forte ligação contigo e morre de desejo de me substituir. Ou vê e ouve coisas que eu não vejo e não ouço. O que queres dizer? Aquilo que disse. Pietro, vamos tentar ser claros. Entre as tuas tantas doenças, temos de contar também o ciúme? Não sou ciumento. Esperemos. Porque se não for assim, digo-te já. O ciúme é demais, não o suporto. Nos dias que se seguiram, repetiram-se os conflitos deste género. Trocava-lhe as voltas. Repreendia-o e ao mesmo tempo sentia-me desprezível, mas também sentia raiva. O que queria ele de mim? O que é que eu havia de fazer? Amava Nino, sempre o amara. Como é que conseguia arrancá-lo do peito, da cabeça, da barriga, agora que ele também me queria? Desde pequena que construíra um mecanismo autorrepressivo perfeito. Nenhum dos meus verdadeiros desejos prevalecera. Encontrara sempre maneira de deitar pelo cano abaixo todos os meus anseios. Agora acabou, dizia para comigo. Quero que vá tudo pelos ares, a começar por mim. Porém, vacilava. Durante alguns dias não telefonei a Nino, como acertadamente lhe dissera em Florença. Mas, de repente, comecei a telefonar. 3 ou 4 vezes ao dia, sem qualquer prudência. Até me estava nas tintas para Dedê, parada a poucos passos da cabina telefónica. Conversava com ele no calor insuportável daquela gaiola ao sol e por vezes ensopada em suor, irritada com o olhar de espia da minha filha. Escancarava a porta de vidro e gritava: o que faz a especada? Disse-te que tomasses conta da tua irmã. Agora o ponto central dos meus pensamentos era o Congresso de Montpellier. Nino tinha essa ideia fixa. Fazia disso uma espécie de prova definitiva da autenticidade dos meus sentimentos. De forma que passávamos de discussões acesas a declarações de que isso era indispensável, de longos e dispendiosos arrufos telefónicos, à urgência de despejar, num rio de palavras inflamadas, o nosso desejo. Uma tarde, esgotada com Dedê e Elsa do lado de fora da cabina, a cantarolarem: mamã, vê se te despacha, já estamos aborrecidas. Disse-lhe: só há uma maneira de ir contigo a Montpellier. Qual? Contar tudo ao Pietro. Houve um longo silêncio. Estás realmente disposta a fazê-lo? Sim, mas numa condição: que tu contes tudo à Eleonora. Outro longo silêncio. Nino murmurou: queres que eu faça sofrer a Eleonora e o menino? Sim. Eu não vou fazer sofrer o Pietro e as minhas filhas? Decidir significa fazer sofrer. O Albertino é muito pequeno. Também a Elsa é. E para a Dedê vai ser insuportável. Deixemos isso para depois de Montpellier. Nino, não brinques comigo. Não brinco. Então, se não brincas, age em conformidade. Tu falas com a tua mulher, eu falo com o meu marido. Já. Esta noite. Dá-me algum tempo, a coisa não é fácil. E para mim é? Tergiversou. Tentou explicar-me. Disse que Eleonora era uma mulher muito frágil. Disse que ela organizara a sua vida em função dele e do filho. Disse que em adolescente tentara 2 vezes suicidar-se. Mas não ficou por aí. Percebi que ele estava a obrigar-se à mais absoluta honestidade. De passo em passo, com a lucidez que lhe era habitual, chegou ao ponto de admitir que desfazer o casamento não significava apenas magoar a mulher e o filho, mas também virar as costas a muitas comodidades. Só uma situação de desafogo é que torna aceitável viver em Nápoles. E é uma rede de relações que lhe permitia fazer aquilo que queria na universidade. Depois, forçado pela própria decisão de não deixar nada por dizer, concluiu: lembra-te de que o teu sogro me estima muito e que tornar pública a nossa relação levar-nos-ia, a mim e a ti, a um corte de relações irremediável com o Zairota. Foi este seu último realce. Não sei porquê que me feriu. Está bem, disse-lhe. Ficamos por aqui. Espera. Já esperei até demais. Devia ter-me decidido antes. O que queres fazer? Reconhecer que o meu casamento já não faz sentido e seguir o meu caminho. Tens a certeza? Sim. E vais a Montpellier? Eu disse o meu caminho, não o teu. Entre nós, tudo acabou. Capítulo 116. Desliguei, lavada em lágrimas. Saí da cabina. Elsa perguntou-me: magoaste, mamã? Respondi: eu estou bem. A avó é que não se sente bem. Continuei a soluçar perante o olhar preocupado dela e de Dedê. Na parte final das férias, não fiz senão chorar. Dizia que estava cansada, que fazia demasiado calor, que me doía a cabeça, e mandava Pietro e as meninas para a praia. Estendia-me na cama a ensopar a almofada de lágrimas. Detestava aquela fragilidade excessiva. Eu nunca fora assim, nem em pequena. Tanto eu como Lila tínhamo-nos disciplinado para não chorar nunca. E se acontecia que o fizéssemos, era em momentos excepcionais e por pouco tempo. A vergonha era muita. Sufocávamos os soluços. Mas agora abrira-se-me na cabeça uma fonte de água, como aconteceu a Orlando, que corria pelos olhos sem se esgotar. E parecia-me que mesmo quando Pietro, Dedê e Elsa estavam a chegar e com esforço travava as lágrimas e ia a correr lavar a cara à torneira, a fonte continuava a gotejar à espera do momento oportuno para retomar o rumo dos olhos. Nino não me amava de verdade. Nino fingia muito e amava pouco. Quisera foder-me, sim, foder-me, como fizera sei lá com quantas outras. Mas ter-me, ter-me para sempre, desfazendo a ligação com a mulher, ora bem, isso não constava dos seus planos. Provavelmente ainda estava apaixonado por Lila. Provavelmente ao longo da vida só a amara a ela, como tantos que a tinham conhecido. E graças a isso, ficaria com Eleonora para sempre. O amor por Lila era a garantia de que nenhuma mulher, por muito que ele lhe quisesse, à sua maneira irresistível, poria em crise aquele casamento frágil. E eu, menos do que todas. Era isto que se passava. Por vezes deixava o almoço ou o jantar a meio e ia a correr para a casa de banho a soluçar. Pietro tratava-me com cautela, pressentindo que eu podia explodir de um momento para o outro. A princípio, poucas horas depois de terminar a relação com Nino, pensara em contar-lhe tudo. Como se ele não fosse só um marido com quem eu devia explicar-me, mas também um confessor. Sentia essa necessidade, sobretudo quando ele se chegava para mim na cama e eu o repelia, sussurrando: não, que as miúdas acordam. Estive muitas vezes para lhe atirar à cara todos os pormenores, mas consegui sempre deter-me a tempo. Não era necessário falar-lhe de Nino. Agora que já não telefonava à pessoa que amava, agora que sentia que a perdera para sempre, parecia-me inútil ser cruel com Pietro. Era melhor encerrar a questão com poucas palavras, mas claras: já não consigo viver contigo. No entanto, nem isso fui capaz de fazer. No instante em que, na penumbra do quarto, achava que estava pronta para dar esse passo, sentia pena dele, temia pelo futuro das meninas, acariciava-lhe o ombro, a face, murmurava: dorme. As coisas alteraram-se no último dia de férias. Era quase meia-noite. Dedé e Elsa dormiam. Havia pelo menos 10 dias que não telefonava a Nino. Já fizera as malas. Estava arrasada de tristeza, de cansaço, de calor. E encontrava-me na varanda da casa com Pietro, cada um na sua espreguiçadeira, em silêncio. Estava uma umidade esgotante que molhava o cabelo e a roupa. Chegava-nos um cheiro a mar e a resina. Pietro, de repente, disse: Como está a tua mãe? A minha mãe? Sim, está bem. A Dedê disse-me que ela está doente. Já se recompôs. Telefonei-lhe esta tarde. A tua mãe tem estado sempre de ótima saúde. Não disse nada. Como aquele homem era inoportuno. Pronto, já me estavam a voltar as lágrimas. Santo Deus, estava farta, farta. Ouvi-o dizer com calma. Tu pensas que eu sou cego e surdo? Pensas que não vi quando namoriscavas com aqueles imbecis que circulavam pela nossa casa antes de a Elsa nascer? Não sei do que estás a falar. Sabes muito bem. Não, não sei de quem estás a falar. De gente que foi lá jantar algumas vezes há anos e eu namoriscava com eles? Estás louco? Pietro abanou a cabeça a sorrir de si para si. Esperou uns segundos, depois perguntou-me com os olhos no gradeado da varanda. Não namoriscavas, pelo menos, com aquele que tocava bateria? Alarmei-me. Não desistia, não se rendia. Superei. O Mário? Vês como te lembras? É claro que me lembro, porque não me havia de lembrar. É uma das poucas pessoas interessantes que levaste a casa em 7 anos de casamento. Achava-lo interessante? Sim. E o que tem isso? O que te deu esta noite? Queres saber? Não posso saber? Queres saber o quê? Aquilo que eu sei, tu também sabes. Desde a última vez que vimos esse fulano, terão passado pelo menos 4 anos. E tu agora saíste com essas parvoíces? Ele desviou os olhos do gradeamento. Voltou-se e olhou para mim. Sério. Então, vamos falar de factos mais recentes. O que há entre ti e o Nino? Capítulo 117. Foi um choque tão brutal como inesperado. Queria saber o que havia entre mim e Nino. Bastaram aquela pergunta e aquele nome para que a fonte recomeçasse a correr na minha cabeça. As lágrimas cegaram-me. Gritei-lhe fora de mim, esquecendo que estávamos no exterior, que as pessoas dormiam, moídas do dia de sol e de praia. Por que fizeste essa pergunta? Devias guardá-la para ti. Agora estragaste tudo e não há nada a fazer. Bastava que conseguisse estar calado. Afinal, não foste capaz e agora tenho de me ir embora. Agora tenho forçosamente de me ir embora. Não sei o que lhe aconteceu. Talvez tenha convencido de que realmente cometeram um erro, que agora, por motivos obscuros, corria o risco de destruir a nossa relação para sempre. Ou então viu-me de repente como um organismo tosco que despedaçava a superfície frágil do discurso e se manifestava de modo pré-lógico. Uma mulher na sua expressão mais alarmante. O que é certo é que devo ter-lhe parecido um espetáculo insuportável. Levantou-se de um salto, entrou em casa. Mas eu fui atrás dele e continuei a gritar-lhe tudo. O amor por Nino, desde pequena. As novas possibilidades de vida que ele me revelara. A energia nunca utilizada que sentia dentro de mim. E a mediocridade em que ele, meu marido, me mergulhara durante anos. A responsabilidade de me ter impedido de viver em plenitude. Quando esgotei as forças e me encolhi a um canto, vi-o diante de mim, com a cara encovada, os olhos afundados em manchas roxas, os lábios brancos, o bronzeado que parecia uma crosta de lama. Só então compreendi que o devastara. As perguntas que me fizera não admitiam, nem por hipótese, respostas afirmativas do género sim, namorisquei com o tocador de bateria e mais do que isso. Sim. O Nino e eu fomos amantes. Pietro formulara-as apenas para que eu o desmentisse. para apaziguar as dúvidas que lhe tinham surgido, para ir para a cama mais calmo. Mas, afinal, eu aprisionara-o num pesadelo, do qual agora já não era capaz de sair. Perguntou quase num sussurro, à procura de salvação. Fizeram amor? Voltei a ter pena dele. Se tivesse respondido afirmativamente, teria recomeçado a gritar. Ter-lhe-ia dito sim, a primeira vez enquanto dormias. A segunda no carro dele, a terceira na nossa cama em Florença. E teria pronunciado essas palavras com a volúpia que essa lista me provocava. Mas fiz que não, com a cabeça. Capítulo 118. Regressamos a Florença. Reduzimos a comunicação entre nós às palavras indispensáveis e a um certo tom amigável na presença das meninas. Pietro foi dormir no escritório, como no tempo em que Dedê não pregava o olho, e eu na nossa cama. Matutei no que havíamos de fazer. O modo como terminara o casamento de Lila e Stefano não constituía modelo. Fora uma história de outros tempos, gerida sem lei. Eu contava com uma praxe civilizada, de acordo com as leis, adequada aos tempos e à nossa condição. Mas a verdade é que continuava a não saber como fazer e, portanto, não fazia nada. Tanto mais que acabara de regressar e já Maria Rosa me estava a telefonar para dizer que o livrinho, em francês, estava em bom ponto e ia enviar-me as provas. Ao passo que o redator, sério e picuinhas da minha editora, me anunciava questões sobre várias passagens do texto. De início, fiquei contente. Tentei interessar-me de novo pelo meu trabalho, mas não conseguia. Parecia-me que tinha problemas muito mais graves do que uma palavra mal interpretada ou do que algumas passagens coxas. Depois, uma manhã, o telefone tocou. Pietro atendeu. Disse, estou? Repetiu, estou? Desligou. O coração começou a bater-me como louco. Preparei-me para correr para o telefone e antecipar-me ao meu marido. Não tocou mais. As horas passaram. Tentei distrair-me relendo o meu texto. Foi uma péssima ideia. Pareceu um monte de disparates. Causou-me um abatimento que me fez dormitar com a cabeça em cima da secretária. Mas nisto, o telefone tocou outra vez. Foi ainda o meu marido que atendeu. Gritou, assustando o Dedê. Estou! E pousou o escutador como se quisesse partir o aparelho. Era Nino. Sabia eu e sabia Pietro. Aproximava-se a data do congresso. Queria de certeza voltar a insistir para que eu o acompanhasse. Tentaria arrastar-me mais uma vez para a materialidade dos desejos. Demonstrar-me-ia que a nossa única hipótese era uma relação clandestina que viveríamos até ela se esgotar, entre más ações e prazeres. A solução era trair, inventar mentiras, irmos viajar juntos. Meter-me-ia num avião pela primeira vez, chegar-me-ia a ele enquanto o aparelho levantava voo, como nos filmes. E por que não, depois de Montpellier, daríamos um salto a Nanterre. Iríamos ter com a amiga de Maria Rosa, falava com ela sobre o meu livro, combinávamos iniciativas, apresentava-lhe Nino. Ah, sim, ir acompanhada de um homem que amava e que emanava uma certa pujança, uma força que não passava despercebida a ninguém. O sentimento hostil atenuava-se. Sentia-me tentada. No dia seguinte, Pietro foi para a universidade. Esperei que Nino voltasse a telefonar. Isso não aconteceu. E então, numa reação irracional, liguei eu. Esperei longos segundos. Estava muito agitada. A única coisa que me ocupava a mente era a urgência de lhe ouvir a voz. Depois, não sabia. Talvez o atacasse, recomeçasse a chorar ou gritasse. Está bem, vou contigo, serei a tua amante. Siluei até que te canses. Naquele momento, porém, exigia apenas que ele atendesse. Atendeu-me Eleonora. Agarrei a minha voz a tempo, antes que ela se dirigisse ao fantasma de Nino, correndo a toda a brida pela linha telefónica, sabe-se lá com que palavras comprometedoras, modulei-a para um tom alegre. Olá, sou a Helena Greco. Estás bem? Como correram as férias? E o Albertino? Ela deixou-me falar em silêncio. Depois gritou. És a Helena Greco, hein? A putéfia hipócrita. Deixa o meu marido em paz. Não te atrevas a telefonar nunca mais, porque eu sei onde moras. E tão certo como Deus ser Deus, vou aí e parto-te a cara. E a seguir desligou. Capítulo 119. Fiquei sei lá quanto tempo ao pé do telefone. Estava cheia de ódio. Na cabeça só tinha palavras do tipo: sim, vem, vem, vem já, está fermo. Não espero outra coisa. De onde raio és tu? Da Via Tassa? Da Via Filangieri? Da Via Crispi? Da Santarella? E queres pegar-te comigo, sua porcalhota? Sua bufa? Não sabes com quem te metes rodilha? Outra, eu queria aparecer lá, do fundo, de onde estivera sepultada, sob a crosta da brandura. E debatia-me no peito, misturando o italiano com palavras da infância. Toda eu era um clamor. Se o Leonora se atrevesse a apresentar-se à minha porta, cuspia-lhe na cara, deitava-a pelas escadas abaixo, arrastava-a pelos cabelos até à rua, partia-lhe aquela cabeça cheia de merda no passeio. Tinha uma dor no peito. Latejavam-me as têmporas. Havia obras por baixo da minha casa. Pela janela entrava o calor e um martelar ininterrupto e poeira e um ruído enfadonho de uma maquinaria qualquer. Dedé estava a discutir com Elsa na outra sala. Não tens de imitar tudo o que eu faço. És um macaco. Só os macacos é que fazem isso. Lentamente compreendi. Nino decidira-se a falar com a mulher. E ela agredira-me por isso. Passei da raiva a uma alegria que era incapaz de conter. Nino gostava de mim ao ponto de ter contado tudo a nosso respeito à mulher. Destruir o seu casamento. Renunciara com plena consciência às mordomias que daí lhe vinham. Desequilibrara toda a sua vida, optando por fazer sofrer Eleonora e Albertino em vez de mim. Portanto, era verdade, amava-me. Suspirei de contentamento. O telefone tocou outra vez. Atendi logo. Agora era Nino. A sua voz pareceu-me calmo. Disse que o seu casamento terminara, que era livre. Perguntou-me: falaste com o Pietro? Comecei. Ainda não lhe disseste? Sim e não. Queres voltar atrás? Não. Então despacha-te, temos de ir. Já tinha como certo que eu iria com ele. Encontrávamo-nos em Roma. Estava tudo tratado. Hotel, bilhetes de avião. Tenho problema das meninas, disse. Mas devagar, sem convicção. Mandas para a tua mãe. Nem pensar nisso. Então levas contigo. Falas a sério? Sim. Levavas-me contigo de qualquer maneira, mesmo com as minhas filhas? Claro. Tu amas-me de verdade? Murmurei. Sim. Sim.